A verdade é que se fôssemos dar nome ao mundo, ele deveria se chamar Babilônia, pois a província antiga de Babilônia acabou. O tempo passa, a terra gira, o homem põe sua máscara. Confraria das ruas, chega, relata, desmascara a voz que vem do gueto com honra, a que chega e contra-ataca. Contra-ataca. MCs da liberdade, só falando a verdade. Novo fôlego de vida, vencendo a diversidade, relatando o passado, o presente e o futuro. Tudo está dentro da Bíblia, abre a veja e leia tudo. Tempestade desse mundo obscuro. Babilônia teve seu fim, realidade o absurdo. Sodoma e Gomorra desapareceu, ouça, eu não te iludo. Babilônia, imoral, soberania mundial. Recebeu o que plantou, pois só plantou, foi muito mal. Mentes, desigualdades, guerras e mortes, tudo isso foi real. Imprudente de luxúria, zumbi e tenebrosa, esqueceram de Deus e cavaram suas costas. Apocalipse 18, versículo 5, ali também está escrito, relatado o tamanho do descaso. Verdadeiramente a medida dos seus pecados, aprendendo com os erros, buscando os acertos. Vida nova para todos, é nosso desejo, fortificante no maior, juntamente com o melhor. Nunca se esquecer do verdadeiro Criador, pois soberania verdadeira realmente é do Senhor. Realmente é do Senhor, mano. Realmente, mano. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás. Já caiu, já caiu, junto com ela Satanás. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás. Já caiu, já caiu, junto com ela Satanás. Espada afiada, verdadeiras palavras, quem sou eu para julgar? O pobre magnata, Babilônia teve seu fim, porque isto foi julgada, o fim não tardará. R.A.P. que relata, mantém-se vigilante, não sabemos a nossa data. Religiões, sistema global, joga suas pragas, Babilônia imoral. Hoje com a nova cara, organizações de cada tempo, muitos distorcem a palavra. Governantes mundiais, muitos esquecem a Bíblia sagrada. Finge e denigra o nosso povo, pois esconde atrás de máscara. Mentira, desigualdade, perseguição, discriminação. Aqui é voz de pobre, branco, preto, meus irmãos. Palavra de afronta faz esquecer motivação. Pequenos, mas venenosos, somos como escorpião. Pregamos a verdade de nação e nação, valorizando todas as vidas. Amizade, a comunhão, apologia, Jesus Cristo. Busca salvação, quebra o jugo, as cadeias. Capital da Babilônia, desse mundo de ilusão. Você tem livre-arbítrio, você tem a decisão. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás. Já caiu, já caiu, junto com ela Satanás. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás. Já caiu, junto com ela Satanás. Futuro desse mundo, muitas incertezas. Volta de Jesus, cuidado com a besta. Falta de amor, pobreza, favela, sofrimento é real, confraria que revela. Condições, cadê a cura? Barraco de madeira, abandonados, esquecidos, vidas pedreiras. Cemitérios, temos sonhos, sonhos apodrecidos. Um filme verdadeiro, aqui já é antigo. Periferia excluída, a vida as consome. Predomina a miséria, muitos passando fome. Guerras, terremotos, assolam toda a terra. Destruição do habitat, vírus que nos cerca. Nova Babilônia, a queda é fatal. Nova ordem mundial, reino do mal. Globalização, infelicidade, sangue jorrando, presa duas faces. Falidas filosofia, destruição de muitas vidas. Surge nova era, últimos dias. Pai matando filho, filho matando pai. Transformadores de ideia, humanidade só decai. Lascívia do pecado, lado certo, lado errado. Pensamento inadequado, resultado fracasso. Apocalipse se aproxima, céu ou inferno. Celestiais ou sofrimento eterno, ou sofrimento eterno, ou sofrimento eterno, ou sofrimento eterno. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás. Já caiu, junto com ela Satanás. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás. Junto com ela Satanás. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás. Já caiu, junto com ela Satanás. Todos caem, todos erram, todos têm a sua época. Todos erram, todos caem. Babilônia já caiu, junto com ela Satanás.